noite. A tarde toda foi chuva, reprise de ontem. O tempo frio é tão quente, ele cozinha a mente. O pó que corre na minha veia me deixa impaciente. Tô meio estranho, sei lá o que tem comigo. Parece um radar interno pressentindo perigo. Me arrepio, me lembro daquela hora, dos tiros das viaturas, tremi pensando agora. Logo eu, parceirinho que nunca falhei, piloto de fuga, vários trampos, homem contra a lei. Mas acho que vou mudar tudo a partir de hoje. Marcamos pra 11 horas a divisão dos malote. Vou sair na surdina, vou no sereno. Que noite escura, não tem farol de carros. Também não tem poeira, tem ninguém na biqueira. Ninguém percebe a moto que vem descendo a ladeira. Em pouco tempo eu percebi que o mau pressentimento que eu vinha tendo se tornou maquinalmente concreto. Uma rajada de tiros, um corpo ali caído, sem tempo de reação, um plano bem sucedido. Na fuga em duas rodas, nem vi quem atirou, quem me deixou caído na lama daquele jeito. Há 10 minutos de ficar rico, olha o que aconteceu. O corpo caído ali na esquina, agora é o meu. Oh Deus, será que eu vou morrer agora? Oh, oh Deus, será que vai ser dessa forma? Oh Deus, será que eu vou morrer agora? Oh Deus, será que vai ser dessa forma? Sinto a roupa encharcada de sangue. Eu não me mexo e a lama me confunde. Meu olho aberto me mostra o aproximar das pessoas. A impressão não é legal, alguns riem à toa. Meu quadro de hemorragia mistura com hipotermia. Algum percebe o que respiro? Alguns segundos e nem chego vivo no hospital. Parece que vou assistir meu próprio funeral. Tô meio confuso, não sei nem o que rolou. Acerto de contas ou algum parceiro trairou. Será que a divisão foi feita sem a minha parte? Ou será que outro como eu vai ter a mesma sorte? Eu nunca esperava isso dos irmãos. Depois de tantas fitas juntos, nossa união. Amigos de infância, mas a amizade não foi forte. Os valores que eles pregavam tava nos malote. Parceiro, eu só sei, pô, que nada sei. A carne humana é tão barata, eu nunca imaginei. Joga um pro lado e pro outro, corte faz estrago. Só falta mesmo esquartejar, tipo no abatedouro. Do bisturi cortar meu corpo e sinto nada não. Tô fora de mim, tô vendo tudo e o coração bate quase sem forças, parece que não vai dar. Será que vão conseguir? Será que vão me salvar? Oh Deus, será que eu vou morrer agora? Oh, oh Deus, será que vai ser dessa forma? Oh Deus, será que eu vou morrer agora? Oh Deus, será que vai ser dessa forma? Várias horas da cirurgia, todo cortado. Parece que não foi dessa vez, consegui ser salvo. Ainda sinto algumas balas quentes cozinhando. O corpo da gente é descartável, simples e inumano. Aquele clarão e o estampido. Não tive uma reação, não, não tive tempo. Quando me vi já tava caído. E agora que suturado, inofensivo. Sou presa fácil, penso nisso, me abalo. O sangue sobe, assim fico nervoso. Sinto a febre a mais de 40 e o delírio fazendo me lembrar da minha mãe que quis outro destino. Será que alguém já avisou pra ela que o filho dela caiu na bala na lei da favela? Onde o olho grande é maior até que o mundão. Desculpa aí mãe, eu até tentei, mas não dei conta não. Atrás das verdes, sangue vermelho ferve. No país onde a fome é comédia, vira stand-up. Não tive reação, nem vou ter como me vingar. Morri nessa porra de infecção hospitalar.